O balanço é extremamente positivo e aquilo que temos percebido pelo feedback dos atletas que fizeram as provas, quer a prova dos 25 km, a de 12 km ou a caminhada, é que de facto estão bastante satisfeitos com a forma como o evento estava organizado. Isso para nós também é motivo de orgulho para todos aqueles que estão envolvidos na organização, porque isto não é apenas a Câmara Municipal que está envolvida, tem um conjunto de parceiros, como o Clube Atlético de Oliveira do Hospital, a Epto Oliva, Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, entre outros, aqui a própria Junta de Freguesia da Aldeia das 10, Irmandade Nossa Senhora das Preces, e portanto, para todos nós é um orgulho perceber que a prova está de acordo com aquilo que os atletas pretendem. Uma prova dura, uma prova corrida de montanha, onde as belas paisagens da Serra do Açor foram também apreciadas por todos aqueles que participaram, cerca de 300 participantes, e é uma marca nesta prova, e tivemos hoje a felicidade também de ter bom tempo do céu, o tempo abrir no Monte do Cocorinho, onde todos puderam também usufruir daquela bela paisagem. Portanto, penso que estamos a contribuir para a promoção do património natural, para a promoção do Concelho de Oliveira do Hospital e também para abrilhantar aqui a Festa da Castanha. É uma aposta para continuar o trail com a Festa da Castanha. Sim, é uma conjugação que fazemos de propósito, porque penso que para os próprios atletas também chegarem aqui e depois desfrutarem destas ofertas culturais e gastronómicas aqui no Santuário de Nossa Senhora das Preces é uma mais-valia, e para a própria festa ter estes atletas e acompanhantes também penso que é enriquecedor. Um agradecimento também a um dos colaboradores da Rádio Boa Nova, ao Zé Conde, que emprestou a sua voz, também foi uma mais-valia aqui para a nossa prova. Muito obrigado.